Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Gálatas. Hoje no capítulo 2 de Gálatas, e vamos nos aprofundando no pensamento paulino. Antes de começar a ler o texto, eu quero saudar todos os irmãos que postaram hoje uma linda e importante postagem do Ilcinho, esclarecedora acerca do que nós precisamos para a vida e as figuras que Jesus representa. Não deixem de ler essa postagem, abram no Notícias do Pastor Gama e você vai ser edificado só com essas palavras de Jesus e o esclarecimento do que nós, como seres humanos, precisamos, tá bem? Agradeço também ao Everson pela mensagem, agradeço Mauro pelo retorno que deu também, agradeço a Vivian. E quero dizer, Vivian, querida, Deus já me falou ao coração acerca do seu primeiro sonho e, a posteriori, então, eu quero ouvi-la acerca do segundo e vamos nos edificar, tá bem? E todos os outros irmãos que têm postado, isso nos edifica a todos. Amém. Gálatas capítulo 2 diz assim: passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa mesma atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém é capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. E aqui nós encerramos a leitura do capítulo 2, da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos fazer algumas notas agora, sete destaques que a Bíblia King James atualizada, uma versão, a segunda versão, na verdade, o texto foi escrito, principalmente o Antigo Testamento, em hebraico e aramaico. Depois, tudo traduzido para o grego, o Novo Testamento já escrito em grego, no grego koiné, o grego popular, e o grego mais corrente que as pessoas costumam utilizar. E a próxima tradução, saindo do aramaico e hebraico, e depois pela Septuaginta, onde tudo foi traduzido para o grego, foi a tradução de São Jerônimo, que traduziu o texto para o latim, tá bem? Essa Bíblia que eu estou utilizando é uma Bíblia que foi a tradução de São Jerônimo, ou seja, a tradução para o latim. Latim que eu continuo estudando ininterruptamente para poder cada vez mais colaborar com vocês. Não para eu fazer qualquer outra coisa, não vou dar aula de latim, mas para que, sabendo os textos, conhecendo, eu possa tentar traduzi-los da maneira mais acessível possível. Vamos então as sete notas da BKJA que eu expliquei agora. E a BKJA, só falta isso, a Bíblia King James atualizada, é a versão inglesa dessa tradução da Vulgata, tá bom? Do texto em latim. Muito bem. Primeira nota. A primeira nota se encontra no versículo 1. Passados 14 anos, subiu uma vez mais a Jerusalém e, nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo. Depois de 14 anos de sua conversão, diz a nota, Paulo tem seu segundo encontro com Pedro e os demais líderes do cristianismo da época. Dois irmãos e amigos acompanham o apóstolo nessa importante reunião. Quem são? Barnabé, cujo nome significa encorajador, ou aquele que incentiva, e seu primeiro nome era José, e era levita da ilha de Chipre. Atos capítulo 4, versículo 36. Foi grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, Atos capítulo 3 e 1, capítulo 14 e 28. Tito, por sua vez, era um discípulo de Paulo e missionário em Corinto, mais tarde enviado para Creta, com o objetivo de liderar espiritualmente a igreja que se reunia ali. Você confere no livro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Então você fica sabendo um pouco mais dos companheiros de Paulo, Barnabé e Tito, a sua origem. Barnabé foi importantíssimo na vida de Paulo, foi um amigo, um companheiro de missão, aquele que o ajudou na aproximação com os apóstolos, foi um grande. Grande, grande, grande companheiro e Tito já um discípulo. A nota número 2 se encontra no versículo 4. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Quando ele fala escravos aqui, ele está se referindo à lei, escravos da lei. Muito bem, a nota diz assim: Paulo considerava falsos os judeus que haviam passado pelo batismo cristão, mas defendiam crenças judaizantes. Atos 15, 1. Isso é. Eram legalistas, militantes, e queriam a todo custo implantar na igreja todos os costumes e tradições rabínicas quanto à lei de Moisés. Atos 15, versículo 5, 2 Coríntios 11, 26. Por isso que eu disse ontem a vocês, quem ouviu, que a tradição judaica, mesmo tardia, que foi desenvolvida então após o exílio na Babilônia, tem a sua origem, irmãos e irmãs, muito anteriormente, já por ocasião da lei de Moisés, da lei mosaica, nós temos essa configuração do início da formação do pensamento teológico judaico. E eu ainda iria mais longe, porque a tradição, antes de Moisés, ainda com José e com os patriarcas, também tem alguma influência que foi marcante para a história de Israel. Muito bem, fecha parênteses. Eles estavam desejando que os gentios, especialmente, então, fizessem a circuncisão e obedecessem às restrições alimentares. O termo original aqui traduzido é espionar, consta na Septuaginta, na tradução grega que eu mencionei na abertura, com o mesmo sentido militar de observar um território para eventual ataque. E é isso mesmo. Estavam lá espionando o que Paulo ia dizer para depois atacá-lo, desacreditá-lo. Mas não conseguiram, porque Deus é maior. Na carta aos Gálatas, a palavra liberdade e suas derivações são expressões fundamentais da teologia paulina sobre a vida diária do cristão. Guarde isso. Se você quer conhecer a teologia do apóstolo Paulo, o primeiro capítulo nos aponta já para um primeiro destaque, que seria uma visão não legalista da palavra do Senhor, da lei do Senhor. Uma perspectiva não legalista, que é a que nós devemos adotar. Mas uma segunda palavra que caracteriza sua teologia é liberdade. Guarde isso. Mesmo servos de Cristo, dizemos servos, escravos do Senhor, somos servos da liberdade. Somos escravos da liberdade. Diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que pratica. Não estamos aqui para ser espionados e para ficar também espionando a vida uns dos outros, a vida dos irmãos, a vida dos líderes, a vida dos liderados, para depois fazer desacreditados. Com a mesma estratégia do judaizantes. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para entender a palavra na sua totalidade e para segui-la em direção à imagem e semelhança de Jesus. Na carta aos Gálatas, a palavra liberdade e suas derivações são expressões fundamentais da teologia de Paulo. Tá bem? Um terceiro elemento, são só sete. Está lá no versículo 7. Ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, ou seja, para você que está chegando na fé, os não israelitas, os não judeus. Assim como a Pedro, aos circuncisos, ou seja, aos judeus. Traduzindo, Pedro ficou mais com a responsabilidade de trabalhar o seu apostolado junto aos judeus e Paulo se dedicou mais aos não judeus. Vamos ver. Paulo tinha o hábito de se dirigir à sinagoga local sempre que chegava a uma nova cidade. Até uma informação que não está aqui, mas a maioria das igrejas que nasceram, igrejas cristãs, onde as pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Senhor. Senhor já é Salvador. Foram formadas entre os patrícios judeus. Ele procurava a casa de judeus e começava ali na casa. Lembrem que eles não podiam ter no cristianismo templo, então ele começava com os judeus. E esses judeus foram se convertendo e se tornando cristãos, abandonando o judaísmo do ponto de vista estrito. Paulo tinha o hábito de se dirigir à sinagoga sempre que chegava a uma nova cidade, como Jesus. Jesus fazia isso. Mateus 4, 23. Valia-se da tradição rabínica de, como mestre visitante, poder fazer uso da palavra e pregava o Evangelho, Atos 13, de 5 a 14. Tá bem? Aí você pode conferir. Entretanto, sentia em seu coração um chamado especial para evangelizar os gentios, os não-judeus, assim chamados pelos judeus de sua época, todos quantos não haviam nascido ou se convertido ao judaísmo. A quarta nota está no versículo 11. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Aqui, Paulo teve um encontro duro com Pedro. Pedro teve outro momento de oscilação. Pedro foi uma bênção depois do Pentecostes. Já era antes, né? Mas com o temperamento ainda não controlado pelo Espírito, mas depois do Pentecostes se torna realmente uma grande liderança no cristianismo. Só que ele aqui incorreu naqueles erros de oscilação. Pedro havia experimentado a plena liberdade que há na fé em Jesus Cristo. Ele já tinha participado do movimento com o próprio Mestre e experimentou essa liberdade. Depois da visão que o Senhor lhe proporcionou em Atos 10, de 10 a 35, ele começou a conviver sem preconceitos com gentios em Antioquia, a principal cidade da Síria, e juntamente com Roma e Alexandria, uma das mais importantes cidades do Império Romano, de onde Paulo partiu para suas viagens missionárias. E desenvolveu grande e fraterna comunhão cristã com todos, todos, participando alegremente das refeições em grupo e das festas cristãs, evangélicas. Contudo, quando vieram os judaizantes de Jerusalém, Pedro, hipocritamente, deixou de seguir as orientações de convivência e fraternidade cristã ministradas a ele pelo próprio Senhor. Pedro temeu a crítica dos líderes do partido dos legalistas, judaizantes, circuncisos, e procurou esconder-se para evitar constrangimento. Paulo é usado por Deus para confrontar o pecado de um dos principais líderes da igreja cristã de sua época, seu amigo e irmão em Cristo. Mas, como todos nós, um ser humano passível de ambiguidades e erros. Pedro jamais disse que era infalível, como pensam alguns teólogos. Ao contrário, até seus últimos anos, defendeu humildemente a erudição e a autoridade espiritual de Paulo, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, 15 a 16. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado com essas ambiguidades em nossa vida, para não ficarmos em cima do muro. Ou somos uma coisa ou somos outra coisa. Não é possível ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. E eu não vou adentrar nessa reflexão filosófica agora, mas não é possível. Ou você é cristão e adota o espírito da lei do movimento de Jesus, ou você volta para o legalismo judaizante. Aí é uma outra coisa. Inclusive os judeus que estão se convertendo e que vão se converter mais e mais até a volta de Jesus, vão experimentando também não a renúncia da sua história, não a renúncia de alguns dos seus usos e costumes. Não é necessário, mas eles vão adotando o espírito da lei que Jesus nos outorgou. Bem, essa é a nota de número 4. Eu faço esse brevíssimo comentário, porque aqui entre ser e não ser, nós poderíamos discorrer uma aula inteira de 2, 3 horas, e vale a pena nós fazermos isso na igreja. Eu tenho feito com o meu grupo aqui. A quinta nota está no versículo 15. Nós, judeus, de nascimento, e não pecadores, como gentios. Entenda, Paulo apenas evoca o tradicional conceito que os judeus tinham em relação aos gentios. Do ponto de vista de um judeu fiel e consciente, todos os que não guardavam a lei eram considerados pecadores. Esse é o mesmo sentido da expressão também no versículo 17. Então, ele está se utilizando desse princípio para dizer, olha, não tem sentido vocês virem nos admoestar, porque nós também somos judeus. E Paulo era fariseu de fariseus. Então, que não viessem tentar explicar a lei para ele, porque ele podia dar aula sobre isso. Só que ele fez uma outra opção. Ele experimentou o encontro com Jesus e ele experimentou também, então, o espírito do movimento de Jesus e que dá, nos concede, dá a cada um de nós um verdadeiro espírito da lei escrito no Antigo Testamento. Por isso eu digo, não estamos invalidando de modo algum, isso seria uma heresia. Porque tudo que está no Novo tem uma pré-indicação no Antigo Testamento, tudo. Até a justificação. Quando o Antigo Testamento aponta para questões de que não há justos, mas fala sobre aliança, ou seja, não dá. Se eu abrir aqui, eu vou embora. Então, tudo está prenunciado. E Jesus vem e dá o sentido pleno através da sua vida, através da sua obra e através das suas pregações ou ensinos. A sexta nota está no versículo 16. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei. Olha aí. Mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Então, Paulo não está se colocando contra a lei. Ele só está dizendo, avisando, comunicando, como Jesus, que ninguém é capaz de cumpri-la na totalidade. E a justificação, e se você não cumpre na totalidade, você descumpre algum aspecto. Se descumpre algum aspecto, fere a lei e comete pecado. O salário do pecado é a morte. Portanto, ninguém pode experimentar a salvação pela aspiração de alcançá-la através do cumprimento da lei, porque em algum momento você vai feri-la e vai perder e perderia a salvação. Só somos justificados pela fé em Jesus Cristo, que pagou todos os pecados na cruz do Calvário. Em sétimo lugar, está no versículo 21. Aliás, ainda a nota do 6. Esse é um dos versículos-chave da epístola, cujo tema geral é justificação. Outra vez, falamos de liberdade, está na teologia paulina, justificação também está na teologia paulina, muito claramente explicado no livro de Romanos. É revelado aqui pela primeira vez. E comentado durante o decorrer da carta. Ninguém pode ser justificado, irmão, irmã, ninguém pode ser justificado pela observância da lei, somente por meio da fé em Cristo. É possível receber e viver plenamente o dom da justificação. É um presente de Deus. Porque nós não somos justos, Ele é justo. E Ele morreu na cruz do Calvário para nos justificar a todos quantos creem no seu nome. Paulo não deprecia a lei do Antigo Testamento. Eu vou repetir, Paulo não deprecia a lei do Antigo Testamento, mas argumenta contra usá-la como um fundamento para a nossa aceitação diante de Deus, para a nossa salvação, santificação, justificação, regeneração, tá bem? E um dia a glorificação. Confira Romanos 7, versículo 12, Romanos 3, versículo 20 a 28, Filipenses capítulo 3, versículo 9. E a última nota, eu não torno inútil a graça de Deus. Porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Se fosse possível para nós, através da lei, chegar aonde Deus deseja, a sua imagem e semelhança, a imago Dei, então não seria necessário a vinda de Cristo, mas é porque não é possível. É porque nunca foi possível e nunca será possível que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi enviado. O legalismo, ainda que amparado pela lei, irmãos, diz a nota, não pode ser misturado à teologia da graça. Repito, o legalismo. Cuidado, igrejas, denominações. Hoje já somos mais 5 mil irmãos diariamente, ou praticamente diariamente ouvindo, e há cada vez mais denominações. Cuidado com o legalismo de usos e costumes. Ainda que amparado por algum versículo da Bíblia, ainda que amparado pela lei, não pode ser misturado à teologia da graça, sob pena de se distorcer o verdadeiro significado da graça e fazer do maior evento da história da humanidade, a crucificação, a morte e ressurreição de Jesus, o Cristo, apenas um ato incoerente e sem qualquer valor metafísico. Aleluia. Glória a Deus. Aqui encerramos as notas. Como disse para vocês, eu fiz um compilado da Bíblia de Estudo Pentecostal, da Bíblia com comentário do Dr. Russell Shedd, da Bíblia BKJA, da Genebra, de um material maravilhoso chamado Vida Pastoral da Igreja Católica, que foi produzido para fazer o comentário de Gálatas, e fiz um resumo para você ter um suplemento além dessas informações. A Bíblia é suficiente. Então eu vou repetir o que disse ontem. Se você quer ficar por aqui, pode ficar. Mas se quiser mais informações, ontem eu dei o primeiro item, hoje eu vou dar o segundo desse nosso resumo. Que é um resumo mesmo, irmãos, porque isso demandaria muito mais tempo. Vou falar para vocês agora sobre a Galácia, número 2, tá bem? Só alguns minutos. O nome Galácia deriva dos gauleses, os gálatas, para você. Eles são descendentes de antigos imigrantes celtas provenientes do território da Gália, que nós conhecemos hoje como França, Bélgica, Itália e aquela região que circunvizinha desses países hoje. Agora vamos entrar, falo como professor de história geral, que invadiram em 279 e 277 antes de Cristo o centro-norte da Ásia Menor, a região entre a Capadócia e o Ponto. Os Gálatas foram subjugados pelo Império Romano em 189 a.C., após longo período de vassalagem. O reino Gálata passou a ser província romana, uma província chamada Galácia, né? Província romana da Galácia, com a capital Ancira, hoje Ankara, em 25 a.C., ficando desde então sobre a dominação direta de Roma. Quanto à vida do povo, A Galácia era basicamente uma província rural, agrícola e pecuária, não muito distinta de outros lugares ali na Europa, por exemplo, na Ásia Menor também, com pequenos rebanhos. Era abundante a produção de cereais, de vinho, e a fonte principal de riqueza consistia na produção de lã. Sabe-se que as enormes fazendas de ovelhas ocupavam grande parte da área central e meridional da Galácia, e a maioria das terras pertencia ao Império Romano. Foi tomada, né? Pertencia não. Foi tomada, foi invadida, pelo Império Romano. Como praxis do Império, a produção da região não só beneficiava a elite local, era beneficiada, mas também era levada a Roma, como os imperialismos todos que nós conhecemos ao longo de milênios. Era levada pelos mercadores da terra para enriquecer a autoridade imperial de Roma. A maioria da população estava submetida à escravidão do Império Romano, vivendo na miséria e sofrendo espoliação e violência dos governantes. Nesse longo processo de romanização, a sociedade gálata foi marcada pelo sistema de escravatura, portanto. O duro trabalho nas fazendas de ovelhas, por exemplo, empobrecia e enfraquecia o povo, até porque os dividendos não ficavam para eles, iam para o império ou para a elite. Não é uma de hoje, irmãos e irmãs, infelizmente. O sofrimento desse povo aumentava ainda mais com a dominação cotidiana do império. Para além da brutalidade conhecida a brutalidade do domínio romano e violência do exército, da cobrança sistemática do imposto e do monopólio do comércio, a legitimação do poder imperial era feita pela implantação da religião. A religião era utilizada como um instrumento de dominação. Ainda hoje é um instrumento de dominação. E é, inclusive aqui no Brasil, com alguns grupos que detêm meios de comunicação e que estão muito bem obrigado lá no centrão do Congresso, fazendo as suas barganhas e enriquecendo, enquanto o povo cristão vai empobrecendo. Percebam, isso não é novo. E essa era uma característica muito típica do Império Romano, que diferente dos gregos, que também tinham escravatura, mas eram, tirando o momento ali de Alexandre, nas conquistas, mas eles tinham uma outra relação sociocultural. Os romanos não, era força mesmo. Por exemplo, no culto, o Evangelho, a boa nova de César Augusto, o senhor do império e da terra, era proclamado exaltando o império e o imperador por estabelecerem na terra paz e salvação. Quando os cristãos começaram a declarar mais tarde, já com outros imperadores, que Jesus era Senhor, não era uma declaração sem consequências, não. Porque o império se considerava Senhor, provedor da Pax Romana e da salvação para as pessoas. Bem, exatamente para esse mundo é que Paulo levava o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus crucificado, introduzindo um novo sistema capaz de mudar as relações humanas. No lugar do vínculo senhor-escravo, ele propôs o da irmandade e o da liberdade, conforme sua proclamação nas comunidades da galáxia. Ah, glória a Deus, se nós tivermos mais e mais irmãos entendendo o teor da totalidade do Evangelho e tivermos uma pregação mais digna do Evangelho, mais integral, que possa ajudar as pessoas no seu processo de libertação. Em todos os aspectos: espiritual, emocional, familiar, material, em todas as áreas. Ainda há tempo para eu ler para você, que eu vou até 1 hora de comentário, porque quem quiser, muitos não têm todos esses materiais. Eu vou falar um pouco agora sobre as comunidades gálatas. Não era uma só. Durante sua primeira viagem missionária, entre 46 e 48, isso é importante você anotar. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ano de 46 a 48. Pressupondo que Jesus morre em 33, mais ou menos 13 anos depois, e durante 3 anos, 46, 47 e 48, Paulo faz a sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé devem ter percorrido o sul da Galácia, região habitada por romanos, por gregos e judeus, passando por Icônio, Listra e Derbe, entre outras cidades. Na maioria das Bíblias atualmente, você vai encontrar os mapas. Aliás, já há algum tempo, os mapas das viagens missionárias de Paulo. Dê uma olhada e você vai ver por onde ele passou. Atos capítulo 13, versículo 50, Atos 14, 28. Eles realizaram a missão entre os judeus. Começavam pelos judeus e simpatizantes gentios nas sinagogas por onde passaram, fundando várias comunidades. Em 3 anos, Paulo voltou para lá durante a sua segunda viagem. Ele tinha esse hábito, ele plantava e depois voltava para acompanhar e para fortalecer. Percorreu também o norte da Galácia, a região em torno das cidades de Ancira e Pessinunte, Atos 16, 6, evangelizando os gálatas propriamente ditos. Na terceira viagem, de 53 a 57, ele passou de novo pela Galácia e pela Frígia. Lembrem também que ele morre por volta dos anos 60, na década aí de 60, ele não chega a ver a destruição do Templo de Jerusalém, nem a revolta em Israel dos Macabeus, perdão, dos Zelotes. Macabeus está lá atrás, perdão. A revolta dos Zelotes, que conseguiu envolver muitas outras pessoas, mas foram massacrados por Roma. Voltando aqui à Galácia, por volta do ano 50 depois de Cristo, nessa região do norte da Galácia, comunidades dos seguidores de Jesus foram fundadas em uma circunstância incomum. Vocês sabem que foi por causa de uma doença física que lhes anunciei o Evangelho pela primeira vez. Nós vamos ver isso no capítulo 4. No meio dos Gálatas, o Evangelho de Cristo havia causado grande entusiasmo, pois a irmandade pregada em nome de Jesus, oh maravilha, é isso que temos que pregar: Cristo crucificado, suscitar o sonho de vida e liberdade para quem vivia sob o jugo da escravidão do império. O entusiasmo, porém, durou pouco. Logo depois da segunda visita de Paulo, essas comunidades caíram na escravidão da lei de Moisés por influência dos judaizantes. E para piorar a situação, alguns membros contestaram a autoridade de Paulo e do Evangelho. Por isso que ele começou a carta justificando que ele era apóstolo chamado por Jesus e recebeu tudo por revelação nos 3 anos que passou na Arábia. Possivelmente, durante a longa permanência de 2 anos e meio em Éfeso, de 53 a 55, Paulo recebeu notícias de um ataque contra ele e seu evangelho em meio às comunidades da Galácia que estavam em crise. A carta aos Gálatas, então, foi escrita com muita emoção, como uma resposta de Paulo nesse contexto conturbado. Por isso, ela revela tal discussão e a situação pela qual as comunidades gálatas estavam passando, além de retratar características delas e da sua relação com o apóstolo. Destaco agora alguns pontos que você não pode perder de conteúdo. O primeiro, os membros das comunidades gálatas eram gentios, em sua maioria, que só conheceram o Deus judeu e a mensagem de Jesus depois de sua conversão de vida. Tá bem? Apesar dele começar pela sinagoga, pelos patrícios, a comunidade acabou se constituindo em sua maioria de gentios. Segundo lugar, as comunidades acolheram Paulo, um enfermo judeu, sem discriminação. O laço afetivo das comunidades com Paulo era tão forte que o fez declarar: se fosse possível, vocês arrancariam os próprios olhos e os dariam a mim. Que maravilha! Se nós tivermos todos os irmãos fazendo assim, uns pelos outros, e pelos seus líderes, por aqueles que estão pregando o Evangelho. Em terceiro lugar, Paulo anunciara a cruz de Jesus Cristo, na qual a graça de Deus foi dada. Graça! Por ela, os convertidos gálatas tornaram-se pessoas capazes de amar e de se pôr a serviço umas das outras. Irmãos, irmãs, amor e serviço, marca do Evangelho. Em quarto lugar, no batismo, o Evangelho de Jesus Cristo, crucificado com seu amor gratuito, foi assumido pelos gentios pobres como fonte de liberdade, de irmandade, igualdade em um mundo escravagista. Entenda, o Evangelho era uma palavra revolucionária, era de fato uma boa notícia para quem vivia debaixo da opressão romana. Em quinto lugar, o ponto principal de discussão e de crise é o chamado outro evangelho, que distorce o evangelho de Cristo. O grupo judaizante radical insiste: o seguidor de Jesus deve se submeter à prática de todas as leis judaicas para alcançar a salvação. Aqui no capítulo 2, nós continuamos debaixo desse pano de fundo. Os judaizantes estão aí. No capítulo 2, nós vemos que eles estão espiando no concílio e no encontro depois de 14 anos o que o apóstolo Paulo vai dizer para tentar fazer desacreditado. Em sexto lugar, os convertidos gálatas estavam prestes a se submeter à lei de Moisés e atrair a amizade e a lealdade com Paulo, abandonando o verdadeiro evangelho e decaindo da graça, infelizmente. Por quê? Porque lhes foi pregado um outro evangelho. E isso acontece com a igreja. Às vezes você faz todo um trabalho bonito, pastoral, e depois vem um colega e... Colega nada, né? Colega nada, vou usar aqui como apóstolo Paulo. Vem um instrumento do inferno e começa a estabelecer que as pessoas têm que viver debaixo do cabresto. E afunda com o trabalho, afunda com a igreja. Então, nós temos essa luta espiritual dentro das comunidades. Em sétimo lugar, alguns membros gentios cristãos se circuncidaram, fizeram-se circuncidar, irmãos, e exerciam pressão sobre os outros membros das comunidades. Olha só. Que tristeza. Em oitavo lugar, Havia o grupo helenizado, com o espírito da busca desenfreada de bens, poder, prazer, que radicalizou a liberdade. Esse é um outro problema que a gente tem que administrar quando fazemos uma pastoral que reforça a liberdade. O problema de cair no outro extremo, né? Uma busca desenfreada de bens, poder e prazer. Parece que foi escrita hoje. É o hedonismo, a busca pelo prazer, pelo entretenimento, pelas coisas materiais somente, que radicalizou a liberdade, transformando-a em libertinagem e causando um problema ético, aumentando as tensões internas. Em oitavo lugar, os opositores negavam a autoridade do apóstolo Paulo e seu evangelho, e você está percebendo isso no primeiro e segundo capítulo. E em último lugar, diante do risco real de perder as comunidades amadas, Paulo, indignado e revoltado, chega a dizer que se mutilem de uma vez aqueles que estão perturbando vocês. E chega a denominá-los como malditos. Informado da grave ameaça à fé em Jesus Cristo crucificado, ao seu verdadeiro evangelho e à prática do amor, da igualdade, da unidade, e diante da acusação contra sua condição de apóstolo, Paulo escreveu a carta aos Gálatas cheia de raiva e emoção, mas também de santidade e inspiração, provavelmente lá em Éfeso, entre 54 e 55. Irmãos, então, para você entender mais uma vez, Paulo pregou o evangelho da justificação pela fé, mas as comunidades da Galácia foram atacadas por um tipo de evangelho que obrigava as pessoas a aceitar todos os usos e costumes judaicos, como os da circuncisão, como os da lei alimentar, como os da lei cerimonial e outras coisas. Esse é o conflito. Com relação à carta aos Gálatas, e faço esse como meu último destaque hoje, deixando para amanhã no capítulo 3 o nosso avanço de suplemento, o resumo, a carta aos Gálatas, conhecendo mais da carta aos Gálatas, como você pode organizar a sua leitura. A carta aos Gálatas é mais profundamente marcada pelo tom duro e polêmico do que qualquer outra, e é a única carta sem a costumeira ação de graças do apóstolo nas saudações inicial e final. Ela contém cinco argumentos usados por Paulo contra os adversários. Um argumento histórico, um argumento teológico, um argumento exegético, um argumento batismal e um argumento emocional. Esse é um possível esquema de leitura da carta, tá bem? Uma introdução que vai do capítulo 1, do versículo 1 a 10, onde nós temos a apresentação do tema, o Evangelho de Cristo, baseado na graça de Deus. Essa é a visão de Paulo. Uma segunda parte. Aliás, depois da introdução, uma primeira parte, né? Introdução de um capítulo 1, de 1 a 10. Depois a letra A do capítulo 1, versículo 11 até o 2, 21, um relato autobiográfico e histórico. Depois a outra parte, que vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 12, é o argumento contra os adversários. A penúltima parte, parte vai do capítulo 5, de 13 até o outro capítulo no versículo 6, perdão, que vai de 5, 13 a 6, 10. Perdoe, nem eu mesmo estou entendendo. Então, agora entendi. 5 a 13, 6 a 10. Exortação ética, liberdade e caridade. Sobretudo, liberdade, fraternidade, liberdade, irmandade. E uma conclusão que vai do capítulo 6, de 11 a 18, até finalizando o conteúdo com uma advertência contra o grupo judaizante radical. Se Deus nos permitir, amanhã eu vou trabalhar com você alguns conteúdos específicos da carta. O meu objetivo, e é o objetivo de todo pastor e de toda pastora, é fornecer a você o maior subsídio possível para que você, conhecendo a Bíblia, possa amadurecer e tenha a sua fé também nutrida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E olhando para algumas coisas que aconteceram com Paulo no seu pastoreio dessas igrejas, nós podemos aprender para não incorrer nos mesmos erros que as igrejas incorreram e para acolher aquilo que o apóstolo Paulo orientou como princípio fundamental, tá bem? Então, que Deus nos abençoe assim, de modo muito grande, e amanhã nós continuamos, se assim o Senhor nos permitir. Eu ainda quero só citar para você, porque isso não pode passar, irmãos, de modo algum. Eu só quero citar no material católico, pastor, material católico, irmãos, há estudos da Igreja Católica que são maravilhosos, simplesmente isso, absolutamente fundamentados. Ah, mas e aquele erro, e esse erro? Tá, esses erros você sabe, conhece, e nós também sabemos e condenamos. Mas aquilo que é bom de estudo, nós temos que aprender. Por exemplo, estudo histórico. Nessa parte final, eu estou utilizando, eu acho que eu citei ontem para você, mas eu vou continuar procurando aqui. Ah, citei sim. Citei. Shigeyuki Nakanose e Maria Antônia Marques. Faço questão de dar crédito. Cito também a Bíblia de Estudo Pentecostal, mais uma vez. Cito a Bíblia de Estudo de Genebra, maravilhosa. Também tem coisa a tirar, né? Quando se fala lá de predestinação, tome cuidado. Com todo respeito a todos os cristãos, mas essa é uma incorreção grosseira. Eu estou com um comentário de um homem que é um santo de Deus, um homem de Deus mesmo, o Dr. Russell Shedd, que me baliza e me fundamenta há muitos anos, com vários materiais, e a Bíblia King James, atualizada, que é a tradução da Vulgata, tá bom? Então, essas eram as citações, e na medida que eu for usando um outro material, eu vou citando para você também. Agora eu já sei que citei esse, não lembrava, e então agora eu passo para você. Se você quiser fazer o curso de teologia da Assembleia de Deus Galileia, Ministério Galileia, quiser se inscrever, ligue para nós. Você pode fazer tudo EAD, você faz na sua casa, tá bem? E pode fazer intensivos presenciais também, um curso de teologia e curso para liderança, por enquanto. Então, procure-nos. É isso. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos na liberdade cristã, sem cair na libertinagem, mas vivamos na liberdade com santidade. Senhor, abençoa todo o teu povo. Muito obrigado por esse segundo capítulo. Muito obrigado pelos irmãos que fizeram postagens hoje. Muito obrigado por todos esses materiais de denominações diferentes. Muito obrigado, Senhor, por cada denominação. Abençoa cada uma delas. Abençoa os autores, que eles continuem estudando, produzindo. Abençoa os irmãos que têm ouvido esse trabalho, esse nosso pequeno ministério, Senhor, e que vai crescendo pela tua intervenção. Muito obrigado. E abençoe cada um deles, Senhor. Eu peço agora pelos 5.075 que nós sabemos. Em nome de Jesus. E que o teu amor, a tua graça, a tua liberdade com santidade seja uma marca na vida de cada um desses irmãos e isso se espalhe pelas suas denominações, para que o corpo de Cristo no Brasil e nas nações. Oro também pelas nações que estão ouvindo ou lendo. Senhor, muito obrigado pelo trabalho hercúleo da missionária Vivian. Muito obrigado mesmo, Senhor. Uma serva disposta a dar vida pelo Senhor. Sê com ela, continua dando revelação em sonhos, em visões, estudo como ela faz permanentemente, Senhor. Abençoa a pastora Renilda, abençoa a cada irmão que tem orado por nós, abençoa a cada irmão que tem nos mantido. Só estamos aqui porque há irmãos que disseram assim: nós vamos mantê-los para pregar o Evangelho. Muito obrigado. Abençoa dobrado esses irmãos, Senhor, por causa da disposição deles. Dobrado em todas as áreas. Não só na área econômica, mas na área total da sua vida. Abençoa, Senhor, a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Margarete, abençoa a mim, Senhor. Abençoa a pastora para que ela possa voltar logo. Ela está na expectativa de ministrar Jeremias, maior do que a minha e dos irmãos, é ela. Quem deseja, então dá plena recuperação à tua serva, Senhor, para que ela possa fazer a tua vontade, e sem dor, sem dor. Eu repreendo todo espírito de enfermidade em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.